Bem-vindo, senhor. Puta que pariu. Desculpa, cara. Desculpa. Parou, sim, podemos começar? Opa. Bem-vindo, senhoras e senhores, eu sou o Leonardo. Não, o senhor não sabe fazer com a minha elegância. Eu não sei. A forma correta de dizer é... O senhor não tem a erudição vocabular que vosso hostess... Exato, você não eu tem... Eu sou o Dadá. Hostess é mulher. Lembrança gramatical que eu tenho, Dadá. Entendeu? Ah, esse foi o xiste, Nuco. Ah, gente, desculpa, eu fui Dadá, quer dizer, fui burra agora. Isso, é. Ei, seu manezão. Chega, vamos começar. Ele ficou bolado. Isso aí ficou igual, vai. Muito que nem eu agora, cara. Eu não entendi o xiste dele. Senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo, de volta ao posto de apresentador dessa birosca, e estou aqui com os nossos cômicos amigos, Joker, o Dadá. Mais ou menos. Inferno. Oi. Eunuco. Todo mundo pode comer cu, menos eu. Super. Levando a vida. E o Moi. Eu sou o Dadá. Olá, eu sou o Dadá, mas eu prefiro ser chamado de Joker. Pimbolhos vai ser lembrado por anos, viu? Tá bom, chega, cala a boca. Meus queridos ouvintes, vocês que estão aí aguardando ansiosamente pra ouvir nossas vozes, e acabei de perceber uma coisa, esse podcast vai estar atrasado pra caralho, né, cara? Porque vai ser pra outra semana só. Enfim. Não, ele vai sair, a gente vai sair, mandar nessa semana, pô. É, ele vai sair nessa sexta. Ô, cara, burro. Ah, entendi. O outro podcast que vai pra outra semana. Então, meu caro ouvinte, não vai estar atrasado muito, o senhor deve ter visto as coisas no fim de semana passado que aconteceram na San Diego Comic Con. Sabe porra nenhuma, né? Puta que pariu, turista do caralho. Posso continuar falando? Pode. Enfim, a San Diego Comic Con, esse evento de quadrinho que não tem mais quadrinho já há muito tempo, como disse o Moy, só tem cosplayers gostosas, cosplayers não tão gostosas, filmes e muito mais. Então a gente resolveu discutir, fazer discussões abalizadas sobre tudo que foi comentado, falado e anunciado nesse evento, que é puro fantastiquismo. E segue o baile. Começar falando da notícia principal, aquele momento, ah, meu Deus, que todos os espectadores ejacularem suas calças enquanto estavam lá. Eu. Comece, velho. É, bem, vou começar falando assim, que pessoal... Ele fala do Robocop, né? Não, eu sei que se trata do Batman no filme do Super. É, a questão, esse final de semana eu vi o filme do Super, e... Eu cheguei com a expectativa até baixa, né, em virtude de tudo que foi dito, e eu fiquei espantado, feliz e espantado, porque é um puta filme. Cara, é um roteiro muito bem amarrado, uma história muito concisa, sabe, tudo muito bem encadeado. Acho que o Snyder fez um puta filme, elevou a categoria dos filmes de herói, fez um filme do nível de TDK. E, sinceramente, eu não vejo como encaixar o Batman nisso, cara, no filme do Super. Ô, Dadá, o que é conciso? O cara falando, interrompe, caralho. É força pra lutar, é Dragon Ball. Esse filme é isso. Continua, porra! Vai, inferno. Eu não entendi, cara, essa notícia. Uma participação especial. Cara, eu achei o universo do Super tão bem feito. Mas aquilo, por ser tão bem feito, ele me pareceu muito centrado em si mesmo. Né? Expandir esse universo é, pra mim, é um puta risco. Apesar de que seria inevitável, né? Não dá pra fazer o Super fora do universo DC, né? Teria que expandir. Mas esse vai ser o ponto de inflexão. Mas eu fiquei feliz pelo filme do Super. Porra, mil vezes melhor do que Superman 2, 3, 4 e caralho 4. Me tinha uma dúvida. Não, nós não estamos falando do filme do Super, estamos falando do vindouro. Mas uma coisa tem a ver com a outra, porra. É bom, mas eu quero tirar uma dúvida, então. Tire. O que eu não entendi muito bem, é muita informação desencontrada. O próximo filme vai ser Superman. Depois é que sou burro, né? Caralho, deixa ele falar. Cara. É o Dadá, cara. A questão é o seguite: são muitos ignora sites. Ignora Super. São muitos sites, um dizendo uma coisa, né? Cada um dizendo uma coisa. O próximo filme vai ser Superman 2 ou vai ser Superman e Batman? Não, vai Superman ser meio a meio. 2 com uma participação especial do Batman. É, por aparição. Eu tinha entendido que era o filme dos dois, saca? Não, tipo, não, inferno. Meio a meio. Pois. Não, ah, cara, tá. Então, cara, deve ser alguma coisa mais ou menos assim, né? Tá acontecendo alguma coisa em Metrópolis. O que é aí... pior ainda, né, cara? Não, acontece alguma coisa em Metrópolis, aí o Superman descobre que tem as empresas Wayne envolvidas. Aí ele vai lá pra Gotham e fala: aí, Batman, é o seguinte, tem essa parada aqui que é das suas empresas. Ah, é? Então deixa eu dar uma olhada. Aí, tá acontecendo isso e isso, isso. Beleza? Ah, beleza, valeu, tchau. Aí ele falou: é isso, cara. Que Super, você cagou uma regra agora. Cara, isso, tem... isso que eu. Não, a questão é: eu não quero ver isso no próximo filme. Não, peraí. Pessoal, pelo que eu tô lendo, é o seguinte: existe o agendamento da DC que não pode se levar a sério de maneira alguma de que em 2015 Super-Homem e Batman vão se encontrar. Ponto. Não diz nada de que vai ser um filme dos dois ou que vai ser um filme de um com a participação do outro. Então as únicas coisas que são concretas é: vai ter um filme onde Batman e Super-Homem vão se encontrar e vai ter uma sequência do filme do Super-Homem. Então, o mais lógico é você falar que no Superman 2, no Man of Steel 2, vai aparecer o Batman. Mas o Snyder não falou com todas as letras que ia haver uma participação do Batman no filme do Super? Não, ele falou que vai ter uma participação, vai ter um encontro do Superman e do Batman. Mas eles ainda não sabem como esse encontro vai ocorrer. Provavelmente em algum restaurante, né? Luz de velas e não, tal. Eu duvido que seja um filme meio a meio pelo seguinte: será um novo protagonista pro Batman. Então não acredito que eles ponham um cara novo já pra fazer um filme com o Henry Cavill. Mas aí acredito o seguinte... Que eles... Não, peraí, deixa eu terminar. Eu acredito que primeiro eles vão fazer um filme do Batman, apresentar esse protagonista, pra ir depois, no segundo filme, fazer um crossover. Que hora de mandar o meu roteiro pra eles pra ficar rico. Mas aí vocês não acham o seguinte, ó... Que o filme. O que o Inferno falou é bem consistente, cara. Eles podem fazer. Estar falando que o filme do Superman vai ser um filme do Superman e do Batman. Mas nesse tempo, daqui pra frente, exista um filme do Batman, saca? Agora sim, o que pode acontecer também é o seguinte: seja o filme do Superman com a participação do Batman. Pra quê? Pra que a gente tenha uma base sólida. De um futuro filme do Batman. Cara, pra que lá pra frente tem a Liga da Justiça, né? É complicado isso, cara. Porque veja só, o filme do Superman e Batman, por enquanto, tá marcado pra 2015. Então, tem 2 anos pra fazer, se fosse o caso, fazer um filme do Batman. Quer dizer, o filme do Batman teria que sair no máximo ano que vem, pra não ficar competindo os dois filmes. Quer dizer. Se fosse pra fazer um filme do Batman, ele estaria sendo feito agora. Já devia ter escolhido o ator, já devia ter escolhido o diretor. Mas... Já devia ter escolhido todo o roteiro. Cara, esse filme vai ser a introdução do Batman no universo da DC, ponto. Eles vão apresentar o Batman aí. Dentro do filme do Super? No filme do Super. Eles vão apresentar um novo Batman no filme do Super. É o que o Super falou. Esse filme, ele vai ser lá pro meio de 2014, de 2015. Ele tem que ser filmado. Ele vai começar a ser filmado no ano que vem. Eu duvido muito que esse filme saia em 2015 ainda. Pra mim, ele vai. Se ele sair, eu na verdade acho que esse filme não sai do jeito que eles estão falando. Mas se ele sair, ele vai sair do fim de 2015 pra frente. Nesse meio tempo, não tem como você colocar um filme do Batman de origem. Um novo filme do Batman de origem. Então a introdução do Batman vai ser no filme do Superman. Pode ser que depois eles façam um filme de origem. Meio com flashback, enfim, que seja. Mostrando como que surgiu aquele Batman que apareceu no filme do Super-Homem. aí um filme solo daquele personagem. Mas aí vai ser um personagem já estabelecido. O fato é, esse filme vai ter a introdução do Batman. E não vai ser uma participação especial. Ele vai ter uma participação consistente na história, senão não tem sentido. Os caras nem estarem fazendo esse anúncio. Não vai ser uma ceninha de, depois dos créditos que nem dos filmes da Marvel. Senão eles não fariam o anúncio que eles estão fazendo agora. Mas então o Batman entraria como personagem secundário nessa sua lógica? Sim, o filme é do Super-Homem, mas tem o Batman, entendeu? Cara, isso é muito errado. Mas parece como um co-protagonista. Eu tô lendo agora a notícia do Nizarama e é basicamente isso. O que vai acontecer é que eles vão escrever em 2014 o roteiro desse filme pra ele começar a ser produzido, perdão, pra ele ser lançado no verão de 2015. Snyder volta pra ser o diretor. A Emma Thomas e o Christopher Nolan vão ser os diretores executivos. E a ideia é que nesse filme do Super-Homem, o Batman tem uma presença importante. Tanto que a Emma Thomas até dá uma declaração falando que a trilogia do Cavaleiro das Trevas está completa, mas nós temos plena confiança nessa nova interpretação que Snyder vai dar para os personagens. Ou seja, eles vão deixar um novo Batman na mão do Snyder pra aparecer como coadjuvante no filme do Super-Homem. Então, o meu medo é o Snyder acabar com o Batman, cara. Ele vai virar o Coruja, porra. Não, é. Eu tenho três coisinhas rápidas pra falar. Primeiro, é muito pouco tempo, esse filme vai ser feito no atropelo. Só um estágio de pós-produção de um filme de um blockbuster leva uns 9 meses. Pós-produção, tá? Depois que o filme tá filmado. Cortes, efeitos especiais, trilha sonora, o caralho a quatro. Tá muito apertado. Segundo, vão cagar num começo muito promissor, que foi o Man of Steel. Terceiro, Batman hoje é mais popular que Superman. Batman hoje é o carro-chefe da DC. E vão dar um start na cronologia do Batman, botando ele como personagem secundário do filme do Super. Isso é muito errado. Quarto, eu não acredito que esse filme vai acontecer porque é DC. Eu também acho. Mas eu quero ter uma pergunta pro Inferno, em cima disso que ele falou. Ô, Inferno, em cima disso que você falou, cara, você não, essa pressa toda não é por causa dos Vingadores? Só é. Eles querem correr pra conquistar o espaço perdido. The Avengers! Mas é aquilo, né, cara? O primeiro modo de você fuder com uma coisa é você querer fazer essa coisa às pressas. Bicho, 2015 é muito pouco tempo. Vingadores 2 é 2015, né? Sim, mas Vingadores 2 já tem toda uma história. Já tem, já, sabe, tá já pronto, tem pronto praticamente, né, cara? Já tem uma linha, cara. Uma linha que tá sendo trabalhada desde quando? 2010, 2011? É, eles já estão começando a preparar o filme desde o início do ano, né? Claro, você não pode comparar a linha que a Marvel vem seguindo do que a DC tá começando agora. Tem que lembrar também que a Marvel aprendeu com os erros dela. O primeiro filme que ela fez foi o Hulk, né? O Marvel Studios fez o Incrível Hulk com o Edward Norton. Você lembra o que o diretor falou? Todo mundo que participou desses filmes, né? Justiceiro, Homem de Ferro, o Incrível Hulk, falaram o quê? Que o filme começaram a ser rodado sem mesmo ter um roteiro pronto. O Liam Neeson, né? Que fez o vilão do primeiro, falou que não. Liam Neeson. O Liam Neeson falava que eles inventavam os diálogos na hora. Que eles nem. O roteiro não tava pronto. Primeiro Homem de Ferro fazia muito isso. Foi praticamente um stand-up, assim. Foi uma improvisão o Primeiro Homem de Ferro. Então, aí é que tá. A Marvel aprendeu com esses problemas. E você pode ver que a qualidade dos filmes só tem subido ao longo do tempo. Eu acho que se a Warner não se mexer, cara, eles vão ficar pra trás mesmo, de novo. Cara, agora uma coisa que eu acho que o Inferno tinha falado, como que se encaixa um Batman nesse universo do Super-Homem? É simples, cara. Vai ser um Batman mais próximo do Batman do Grant Morrison. E o que isso significa? Vai ser um Batman mais fantasioso. Vai ser Deus, um Deus, né, cara? Aquele cara que sobrevive até... Vai ser tipo Indiana Jones. Vai sobreviver uma bomba atômica dentro de uma geladeira. É, vai ser um Batman que, tipo assim, caiu um prédio. Os caras, meu Deus, o Batman estava lá dentro, e agora? Não, eu estou bem. Eles olham pra trás, o Batman tá atrás deles já, entendeu? Vai ser um Batman que vai fazer essas coisas. Vai ser um Batman que tá todo mundo conversando, e agora? O que nós vamos fazer, meu Deus, não sei. Aí tem um canto escuro, assim, no canto, e ele tá lá no canto escuro e ele sai, assim. Não, eu já... Cara, sabe como é que vai ser esse Batman que vai cagar pras leis da física? Não, sabe como é que vai ser esse Batman? Vai ser igualzinho o Indiana Jones na última cruzada. Não tem aquela cena. Acabou de falar isso. Não, mas só a comparação. Não tem aquela cena que todo mundo acha que ele caiu do espinhadeiro, fica todo mundo olhando, depois ele aparece do lado e olha também? Vai ser assim. Cara, só não entra na minha cabeça uma coisa grandiosa como a trilogia do Nolan. ter um reboot botando o personagem principal como coadjuvante. Inferno, olha só, cara, a gente tem que botar na cabeça que a trilogia do Dark Knight já acabou. A trilogia do Dark Knight é uma coisa fechada, é um universo à parte. Eu não tô pedindo pra que reabra, que ter... não é isso? Não, eu te entendi. E outra coisa, a gente tem que ter em mente que o Batman é um personagem já conhecido do grande público. Todo mundo conhece o Batman, todo mundo sabe a origem dele. Cara, não necessita fazer outro filme de origem. A gente, poxa, o Batman Begins é de 2005, eu acho, 2006, algo assim. Não dá pra fazer outro filme de origem agora pra botar um personagem que tá todo mundo fresco na cabeça e lembra como é que é a origem dele. Dá sim pra botar o cara de um personagem coadjuvante no filme do Superman, cara, tranquilo, porque todo mundo conhece ele, não tem mistério, entendeu? Ô, Mo, mas aí o seguinte, você não acha que os caras colocando um outro Batman mais pra frente, só inserindo Batman, um outro Batman no universo do Superman... O pessoal vai começar a achar estranho. Porra, mas nos filmes anteriores ele não fez isso. A gente sabe que não. A gente sabe que é um outro Batman, entendeu? Cara, mas e pro grande público? Porra, sabe o que eles vão fazer? Porque as pessoas não vão ligar, cara. Não vão ligar. Esse tipo de pergunta que tu fez é só nerd ceboso vai fazer, entendeu? Você acha que as pessoas ficam certo? Desculpa aí. Peraí, para. Cala a boca. Calem a boca! Deixa eu falar, rapidinho. Peraí, calma. Sabe por como o Mouta acerta essa? Caralho. A gente tá me interrompendo pra caralho. Vou segurar um pouco. Continua. Posso falar? Sabe por como o Mouta acerta nisso agora? Porque realmente você não precisa fazer uma introdução da história do Batman. Eu tô certo. Você só precisa... Introdução? Você não pode reintroduzir a história do Batman. Não precisa. É só você colocar o Batman. Esquece Bruce Wayne. Esquece Gotham City. Vai ser o Batman do desenho da Liga da Justiça. Tipo, é o Batman. Ah, ele tá do lado do Super-Homem, mas é o Batman. Foda-se, todo mundo sabe que é o Bruce Wayne. Mas dentro da história, dentro do filme, isso não vai ser nem cogitado. É simplesmente o Batman. Vai ser um cara com roupa de Batman o filme inteiro. Não, pode até ter o Bruce Wayne, cara. Mas assim, não precisa ter todo aquele background. Porque como o Mo falou, todo mundo já tá careca de saber. Sem falar, ô Léo, que ninguém liga muito pra isso não, cara. Eu não vejo ninguém se perguntando quem é o Hulk verdadeiro. Se é o Banner, se é o Edward Norton ou se é o outro cara lá que nem lembra o nome. Ninguém se pergunta isso, cara. Foda-se. O Hulk cara verde, grande, que dá porrada. Pronto. Quem pouco importa quem é um ator, cara. No final das contas, nos Vingadores, não importa de onde veio o Homem de Ferro, não importa de onde veio o Thor, o Capitão América. Só tava o filme lá, né? Foda, eu quero ver a porradaria comendo solta com o Alien, entendeu? Que se dane, eu não quero saber onde é que vem. E o que importa é que o Vingadores vai ser melhor também, cara. Então não tô nem aí. Chupa desse razão, cara. Eu queria discutir uma coisa rapidinho com vocês. Eles estão querendo fazer isso, né? Colocar o Batman aí no filme do Super-Homem, introduzir o Batman no filme do Super-Homem. E a ideia deles, eu imagino que é em doses homeopáticas introduzirem outros personagens. Criar o mundo liga, né? O que você diz disso, Moy? Oi, desculpa, Léo, pode repetir a pergunta? Vai, porra! Presta atenção! Ele não, acabou, cara, de responder. Não, cara, escrevendo no chat, desgraçado, e não presta atenção no que tá falando. Desculpa, repete. A gente tá... Eu quero saber o seguinte, cara. Os caras estão introduzindo o Batman no Super-Homem. Provavelmente pra introduzir outros personagens aos poucos em doses homeopáticas. Pra aí, quem sabe, um dia, né... ter alguma coisa próxima de um filme da Liga. O que você acha disso? Nunca será. Isso não existe lá para a psicologia. Cara, filme da Liga não. Não vai. Não vem cuequinha verde chorar no chat. Não vem. Cara, não vai sair filme da Liga, tá? Nunca será. Nunca será. Nunca. O dia que sair o filme da Liga... Não vou fazer promessa nenhuma. Mas não vai sair, cara. No vai. Dia que sair o filme da Liga, eu como alguém. É o Eunuco que tá falando isso, tá? É bom deixar bem claro. Cara, velho, não vai sair, não vai. Verdade, pode sair esse filme da dupla. Eu acho que vai sair, cara. Eu acho que vai sair. Antes de 2020 não sai. Eu fecho com vocês. Se o BDE estiver vivo até lá, o que eu acho improvável. Ratinho, não sai antes de 2020, cara, o filme da Liga. Cara, eu acho que sai. E se sair, vai ser no nível do SBT, cara. Todo mundo tava descrente sobre o filme do Superman. E, pô, cara, e pegou todo mundo de surpresa. Todo mundo achava que ia ser. Mas é mais fácil, Super. É mais fácil você fazer o filme de um personagem só do que com um monte, cara. Entendeu? Super, sua réplica, Super. Você vai divulgar da DC aqui, sua réplica. Eu acho que esse filme do Superman foi um acerto em meio a muitas futuras cagadas, cara, por favor. Será, cara? Esse começou tão bem, mas a previsão é que desante. Eles vão cagar, assim, cara. Não vai continuar bem. A DC quebrou pouco a cara, entendeu? Errou pouco, você acha que o Lanterna Verde não foi suficiente? Cara, olha a Marvel, cara, ela vem errando há quanto tempo? Olha só, Elektra, Demolidor, Motoqueiro Fantasma, duas vezes com o Motoqueiro, não contente em errar uma vez, errou duas vezes com o Motoqueiro. Dois terceiros, né? Blade 2, Blade 3. Não, peraí, olha só. Mas a DC errou quando justamente tentou imitar a Marvel. O que que foi? Tentou fazer o Lanterna Verde um Homem de Ferro. Um filme engraçadinho. Vamos pular pra Vingadores 2? Vamos. O importante é que não vai acontecer o filme da Liga, esqueça. Pode ser uma merda, mas eu vou ver, cara. Eu também acho. Tem um argumento muito sólido, cara. Tem um argumento muito sólido pra evitar qualquer discussão sobre o filme da Liga. Seguinte, você faz um filme do Batman, um personagem só. O filme dá um lucro de, vamos supor, R$1,5 bilhão. Um personagem dá R$1,5 bilhão. Um filme com 8 personagens, estupidamente mais caro, vai dar muito mais que R$1,5 bilhão? Óbvio que não. Porque chega num teto. Você não vai ter como mais tirar dinheiro do público. Então, pra que você vai fazer um filme com 8 personagens que pode falir a própria DC se você faz um personagem com retorno garantido? Ué, então, inferno, mas o Vingadores saiu, cara. Não compare Vingadores com DC, cara. Não tem Vingadores como, é muito melhor que toda a DC, cara. Não dá pra comparar. Não, eu tô querendo falar no nível... Vingadores, olha só, Vingadores... Super vai bater. A maioria dos heróis de Vingadores são heróis urbanos, sabe? Teve pouco efeito. Viúva Negra é uma mulher gostosa. Porra, um de cada vez, deixa o inferno falar. Viúva Negra é uma mulher gostosa. Para, inferno. Heróis urbanos, você não vai querer comparar com os heróis cósmicos da Liga, sabe? É outra história, é outro nível. Beleza, fechou o assunto então? Chega. Fechou. Todo mundo concorda que Liga não vai sair, se sair, isso é uma bosta. Beleza. O ano que supostamente vai sair o filme do Super-Homem 4, vai ter um filme muito melhor, né? De uma editora que é muito melhor. Personagens muito melhores. Personagens muito melhores. As caras muito melhor. Tem um cara que atira flecha lá que é muito melhor que o Batman. Peraí. Quem foi a mulher do Sok que falou que aquele é o Bushi que atira flechas, né? Do inferno. Não foi a mulher do inferno? Não, foi do Sog. Aí ficou deprimido ao ler esse comentário. Por que que o Homem-Aranha e o Wolverine não estão nesse filme aí dos Vingadores, se eles são tudo da Marvel? Mas, também falaram de Vingadores 2. Age of Ultron. Bushi que atira flechas. Quem quer falar do filme do Buxinha que atira flechas e seus amigos? Tem algum Marveco na mesa? Todos. É mais fácil tirando perguntar, não tem um Marveco na mesa? Tirando super, tchau. Cara, mas vocês, eu não li a saga. Deixa o Super falar dos Vingadores. Boa. Não, eu quero perguntar, porque eu não li a saga. Disseram que é confusa pra caralho. Vocês acham que vai ter viagem no tempo envolvida? Não, vai ter nenhuma relação com a saga. Não vai ter nada. Ah, é só o nome? Pegaram só o nome. Tipo, a safadeza entrou no cinema, né, cara? Eu não entendi uma coisa, cara. Pelo que eu li, não vai ter o Hank Pym. Então, quem é que vai criar o Ultron? Pelo que o Joss Whedon falou, vai ser a versão dele, pelo que eles fizeram no filme, da introdução, de novo, dos Vingadores no universo da Marvel. Mas não tem nada a ver com os quadrinhos. Eles vão pegar o Ultron, o elemento robô, assassino, maluco, e vão dar um jeito de criar essa porra desse robô pra ele aparecer naquele filme. Mas isso não responde a minha pergunta. É um robô. Se é um robô, alguém criou. Quem criou? Provavelmente vai ser o Stark. Porque Stark. Ele é um gênio residente na hora. É, menos mal. E o caso é o cara... Gênio. Em último caso, é o gênio filantropo. É o gênio filantropo que comete um monte de crime, assim. Cara, entendeu? E vocês podem parar pra pensar da seguinte forma. Dentro do universo cinematográfico da Marvel, faz muito mais sentido o Jarvis virar o Ultron e tomar conta de uma armadura do Stark. Sim. E virar o Ultron do que aparecer o Hank Pym e do nada fazer um robô de adamante. Pensa assim, você acha que em algum momento os caras lá em reunião, imagina aquela reunião assim, de roteirista executivo, alguém fala, cara, já sei, a gente pode fazer um filme com o Tron, que tá aí na última saga e tal. Ah, cara, não vai dar pra fazer, por quê? Porque a gente não introduziu o Homem-Formiga ainda, cara. Puta que pariu. Mas, cara, né, o Homem-Formiga já foi confirmado, cara. Mas não foi feito. E não tem planejamento pra ser feito. Já foi confirmado, ele vai ser feito, vai ser feito. Não necessariamente vai ter vinculação do Hank Pym com o Tron. A galera tá querendo dizer, vai ter o filme, vai sair tudo, seja certo. Vai ser muito melhor que o Superman e Batman, mas o que a gente tá querendo dizer é que o personagem não vai estar inserido dentro do universo inserido dos Vingadores. Inserido dentro. É, isso aí. É que ele quer meter duas vezes. É, entendeu? Será, cara? Será que não vão mudar os planos? Cara, planos mudam. O pessoal pode mudar de ideia no meio do caminho. Já disseram que o agente Coulson, né? Não vai estar em Vingadores 2. O cara até sexo muda porque planos mudam, né? Foda-se o agente Coulson, cara. Que merda é esse? Ele vai estar aparecendo na porra da série. Ele que se exploda. É, vai pra Shield. O Van Diesel vai ser o Visão. Quer ver? Cara. Vai ser foda, cara. Cara, o Vin Diesel vai ser o Ultron, isso sim. Não foi o Van Diesel que disse que chorou quando descobriu que ia ganhar que tinha ganho o papel da Marvel? Foi ele, né? Eu acho que ele vai ser o Ultron, cara. Um Ultron malandado. Não. Ele falou que vai ser uma coisa mais romântica, assim, saca? Então a galera tá achando que ele vai ser mesmo o Visão e vai ter um lance com a Feiticeira Escarlate, né? Uma vez que foi o Ultron quem criou o Visão, praticamente, né? É, faz todo sentido, já que o Vin Diesel vai ser uma interpretação de um robô mesmo. Será pra ser um robô? Já chamava logo o Brandon Routh, né? Que já tá acostumado. Não, robô é uma coisa, boneco de cera é outra. É boneco de cera, né? Só o lance é que o Vin Diesel, ele é um ator. Ele não é um ator ruim, ele é um ator limitado, muito limitado. Só que ele é um cara que consegue fazer personagem assim, não imponente, mas com presença física. Ele tem aquele vozeirão que parece que ele tem uma bazuca na garganta, entendeu? Então dá pra ele fazer um cara que impõe respeito bastante, assim. E seria um cara. Ele mantém aquela cara fechada do Riddick na fuça e pronto. É só pintar a cara dele vermelho e botar ele num colante verde. Mas ia ser engraçado ver um Visão bombadão, né, cara? Eu gostei, cara, porque eu acho muito mais factível você fazer um filme dos Vingadores na Terra com um vilão terrestre, como diz o nosso amigo Dadá, do que você fazer uma saga galáctica com os Vingadores. Os Galácticos. Scarlet, Viúva Negra no espaço, sei lá, não combina. Agora, Viúva Negra dando tiro na cabeça de um robô combina. Mas assim, Inferno, primeiro, o nada impede que o Tron tenha relação com os Guardiões da Galáxia ou com o Thanos. Tudo bem, ele pode ser a ponte. O fato dele estar enfrentando, sei lá, inimigos cósmicos também não impedem eles de estar. Não significa necessariamente que eles vão ter que sair, do planeta. Os caras podem lutar aqui, só que são alienígenas. Até não tem graça, né, Léo? Você fazer um filme dos Guardiões da Galáxia ambientado só na Terra. Caralho, eu tô falando dos Vingadores. Guardiões da Galáxia tem que chegar na Terra. Se muito, tem que chegar na Terra no fim do filme. Léo, eu acho que não vai ter nenhuma relação do Ultron com o Thanos por um único detalhe. Todo mundo sabe que esses Vingadores do cinema não estão sendo copiados do universo 616. Tá sendo copiado do universo Ultimate. E no universo Ultimate existiam vários e vários robôs Ultron que eram utilizados como se fossem serviçais. Se você for considerar a ideia de que realmente vai ter um Ultron com uma inteligência artificial, com vários e vários robôs trabalhando como uma espécie de o governo americano não confia nos Vingadores, vamos criar o nosso próprio exército de robôs superpoderosos, um desses robôs pode desenvolver consciência e virar um Visão. É uma maneira muito mais simples de você apresentar os dois personagens. O inimigo fácil de criar. Fácil de criar e fácil de apresentar. O Stark, você vai criar uma série de robôs fodas pra caralho, com uma inteligência grupal, uma única inteligência tomando conta deles, porque a gente não confia nos Vingadores. Simples assim. Pode ser de repente uma dupla de dois, né? Tipo assim, precisava criar dois super inteligência, aí cria o Visão e o Tron, um deles fica mal, mas o outro fica bonzinho. Mas é aí que entra o Jarvis, cara. Eu acho que aí dá pra colocar o Jarvis, manja, cara? O Jarvis seria o Visão? Não sei. Mas é uma inteligência que pode, de certa forma, né? Mas é uma máquina, é uma computadora, é uma mente. Cara, como é que eu vou colocar isso? É uma máquina pensante que pode controlar, entendeu? Exatamente. Obrigado. Entendeu? Que pode controlar. Agora, se vai ser o Ultron, se vai ser o Visão. Agora sim, e outra, eu quero saber como é que eles vão apresentar isso de novo pra gente. Porque o Homem de Ferro destruiu tudo, abre aspas. Né? Ele não destruiu o Jarvis. Destruiu tudo? Como assim? Ele mandou fuder com tudo lá, mano. Ele destruiu as armaduras, mas ele não destruiu o Jarvis. Ah, no Homem de Ferro 3? Ele não deu o formato de ser dois pontos, cara. Ele só jogou fora o gabinete. Armadura, sim. Sobrou uma única armadura naquela porra. Não, mas ele pode mandar fazer quantas ele quiser, pô. Não, mas ele foi o gênio criador, cara. Ele é bilionário. A questão não é ele refazer as armaduras. Porque acabou o filme com a ideia de que ele não queria mais ter armaduras novas. Mas sobrou uma armadura que ele não tem nada a ver com ela. A armadura do Patriota de Ferro. Isso pode até ser gancho. Essa armadura sobrou. Isso pode até ser gancho pro Tron, porque já que ele não tem armaduras, ele... De atender que ele abriu mão de ser o Homem de Ferro, de repente o governo americano convence ele a criar robôs pra proteger a Terra, inclusive proteger a Terra de alguns dos Vingadores. É possível que um deus, o Hulk, é possível que o Tony Stark. Eu acho que não, porque perderia um pouco da massa-veísmo do personagem que o Downey Jr. criou nos cinemas. Mas é possível que eles transformem o Tony Stark nesse próximo filme, até porque o Downey Jr. tá ficando velho, né, cara? Transformar o Tony Stark mais ou menos naquele Tony Stark da iniciativa, né, cara? Que era um cara mais político, assim, né? O Tony Stark do... Da iniciativa. Isso, da iniciativa. Que era o que tu via mais tempo o personagem de terno e gravata do que de armadura, né? Nem fudendo. Então, eu acho que é possível, até pra mostrar mais a cara do Downey Jr., já que eles pagam uma grana federal nele, eles vão querer mostrar mais a carinha dele. Isso sai da linha da Marvel, cara, sai muito. Perde o massaveísmo. Vai perder o massaveísmo do personagem, né, cara? Como o personagem é o carro-chefe. Mas enfim, voltando ao. Aliás, quem que falou aí do filme Thor? Super. Fala, você que é de Seneco, fala um pouquinho também, já que você aproveitou aí, quer falar um pouquinho do Thor 2, que também foi citado na Comic Con? Cara, a pior é que isso, não tem notícia nenhuma a respeito praticamente do Thor. Ninguém sabe quase nada. Cara, o que eu li na Comic Con falou que vai ter Malekith é um vilão foda pra caralho, Malekith faz o Odin chorar pelo cu, e que provavelmente a personagem da Natalie Portman vai morrer no filme. Ela voltou pro filme? Ela aparece no filme. Sim, ela tem um papel importante no filme. Ela só ficou ausente dos Vingadores, cara. Nos Vingadores só apareceu uma foto dela. Ela é citada, que aliás eu achei muito legal. Pra poupar o cachê, né? Não, uma coisa pequenininha, mas achei legal eles citarem, assim, eles reforçarem. Tipo, o Thor veio pra... É o tipo de coisa que, assim, que a DC precisa aprender um pouquinho. A Warner, na verdade, precisa aprender um pouquinho. Você pode pensar nos filmes dos Vingadores. Pô, o cara era todo apaixonado, né? Tá bom, meu Deus, eu vou encontrar você. Ele vem pra Terra e nem vai atrás dela, né? Não, você vê que em um diálogo de 5 segundos eles resolvem aquilo. Ele tá preocupado com ela. Não, ela tá segura, fica tranquila, vamos resolver o problema. Vingadores ficou fechadinho, né, cara? Dificilmente vai dar merda, né? Dificilmente vai dar merda. Sim, duvido muito. Caralho. Thor ou o filme dos Vingadores? Vingadores. O Thor tá telegrafando o passe, cara. Tô vendo de longe que vai ser uma merda isso daí. Enfim. Então o Vingadores, sabe, até agora a gente já estabeleceu que Vingadores... Puta que pariu, Liquinho. Tava faltando. Ela ligou o motor de microfusão a estênio dela e tá foda aqui. Daqui a pouco vai abrir uma dobra espacial e vai pro outro lado do universo, enfim. Já estabelecemos o óbvio, né, que o Vingadores 2 vai ser muito melhor do que o Super-Homem Batman. Só que antes dos Vingadores, vai ter o filme do Guaxinim Foguete e seus amigos, que mostrou algumas coisas. Que vai ser melhor que Batman e Superman também. Diga-se de passagem. Cara, Thor 2 vai ser melhor do que Batman e Superman. Ah, não, isso é óbvio. O Capitão TDKR, América vai ser melhor. TDKR que... é melhor que Batman e Superman. Oh, wait. O Capitão América 2 vai ser melhor que o filme do Superman, cara. Concordo também. Incrível Hulk do Banner vai ser melhor que o Superman. O Demolidor vai ser melhor. Opa! Cara, tá vendo aquele hidrante ali? Capitão América vai mostrar o Chris Evans lutando com o Bucky e vai ser melhor que o Batman vs Superman. Pô, Capitão América 12 vai ter Scarlett Johansson. Já é um motivo pra ser melhor. Só isso já faz ser melhor do que qualquer filme do Superman. Guardiões da Galáxia, a gente não viu muita coisa, só confirmaram algumas coisas. A piranha que vai fazer a Nebula raspou a cabeça pra fazer o personagem, que eu esqueci o nome dela, vocês viram isso? Zoe Saldana? Não, ela vai fazer a outra lá, que esqueci o nome. Essa aí vai fazer a outra piranha, a Gamora. Ah, é a Gamora. A Nebula, ela é a filha do... É sobrinho? Suposta filha do Thanos. Ela diz que é filha do Thanos, mas... Isso daí é meio que só pra propaganda. É, não, mas o nome do personagem é Nebula. Nebula, sei lá. E no Cusconeza. Karen Gillian que vai fazer o papel. Ela mesmo. A cena foi até legal, né? Ela tava cabelão lá. E perguntaram pra ela, pô, e aí, piranha? A mulher que você tá fazendo é careca, né? Você tá cabelão. Ela, não, eu até tomei uma atitude dela, tira a peruca, assim, ela tá carecona. Botou respeito. O que mais falaram? Mostraram o visual dos personagens, né? Artes conceituais ainda, mas mostraram o visual dos personagens, alguns equipamentos. Mostraram a fantástica Tropa Nova. Todo mundo viu as fotos da Tropa Nova? Não vi as fotos. Cara, peraí. A Tropa Nova, ela é tipo a polícia militar, saca? Assim, só que é tipo a polícia militar com os capacetes do Juiz Dredd, sabe? Sem violência! Sem violência! Vou jogar a garra lacrimogênio? Cara, são os Lanternas Verdes da Marvel, cara, basicamente. Não, então, eles não são, esse é o problema. Eu tô falando especificamente a Tropa Nova do filme não é que nem os Lanternas Verdes. Cara, eles são tipo a polícia militar e eu acho que eles, inclusive, devem ganhar um salário caralho, tão bom quanto. Caralho, é a Guarda Municipal do Espaço. Puta que pariu. Parece o Nova. Sim, porque é baseado na Tropa Nova, da qual o Nova faz parte, né? No o caso. Nova, tecnicamente, é o único da Tropa Nova que sobreviveu. Cara, e ele tem o poder de todos os Tropas Novas ao mesmo tempo. Só que nos quadrinhos, a Tropa Nova é foda. Isso daí é ridículo, mano. E aqui no filme. Não, aqui no filme, o que eles vão fazer? Tá na cara que a Tropa Nova vai ser tipo um bando de policial, mas policial no sentido real da palavra, um bando de coxinha. Entendeu? quem falou isso foi o Leonardo, hein? Foi eu não. Eu não ofendi nenhuma força policial, nem no Estado brasileiro. Eu não corroboro com as palavras dele, tá? O corpo vai ficar bolado. Como diria o Dadá, enfia a bandeira no cu. Olha aí, cara. Não é birra, não, mas, cara, esse guaxinim aí não tá meio ridículo nessa arte conceitual, cara? Peraí, a gente já fala do melhor personagem. Lave sua boca imunda. Mas o que eu tava falando da Tropa Nova é o seguinte, cara. Eles nitidamente, eles vão ser tipo uns policiais do espaço, mas policial mesmo. Não vão voar, não vão ser porra nenhuma. Vão ser um bando de cara uniforme. É o que eu falei. Isso aqui é a polícia militar com o capacete do Juiz Dredd. Só isso, entendeu? E os caras com a arma em bunda na mão. E aí, a Glenn Close, que tá nesse filme, vai ser a nova Prime, que é a chefinha Prime. Da... Glenn Close tá fazendo um filme de herói? Sim. Aham, ela é a nova Prime, ela é a chefe da Tropa Nova. Caralho, que decadência, hein? Não é minha festa, cara, tá todo mundo... Pagar as contas, cara, esse filme do Guardiões da Galáxia vai ser algo do tipo Star Wars encontra Esquadrão Classe A. Vão tentar transformar num filme de ação com elementos espaciais que não vai lembrar nem um pouco as histórias em quadrinhos, só o nome dos personagens. Cara, se esses policiais fossem da DC, já iam falar que é coisa do Brainiac. Mas esse colete deles me lembra... Não sei se vocês já brincaram disso. Tem um brinquedo que você coloca um colete... Vem umas armas e um colete. Você atira, o colete vibra ou... E tá falando de Zillion? Eu acho que é isso. É tipo Zillion. Eu sei o que o Dada tá falando. Não, cara, pra mim tá parecido com colete e a prova de bala vagabundo mesmo, velho. Eu tô achando muito, muito ruim isso aí. Se isso não para nem em tiro de 22, imagine em tiro laser. Porra, não dá. Não, cara, você dá um tiro mais puladinho ali e já pega o baço do cara, velho. Cara, em 1970... Quem é que vai dirigir isso, hein? Tipo, em 1977, eles fizeram algo muito foda que era chamado Stormtrooper. É impossível que eles não saibam mais como se faz um exército estelar. Porra! O Super tava falando do visual do Guaxinim Foguete, que é um personagem muito melhor que o Superman e o Batman juntos. Não, mas agora, eu vou te falar que eu não curti esse visual dele, cara. Eu preferia... Guaxininzinho? Preferia que ele fosse mais atarragado, que nem no quadrinho. Aí ele não... Ele tá muito com proporção humana, entendeu? Eu preferia que ele fosse um pouco mais atarracado, mais tosquinho, assim. Ele é mais parrudo, né? É, ele parece que é mais parrudo, ele é mais... Socado no chão, tipo o Wolverine mesmo. É, tipo o Wolverine, né? É, exato. Aí ele parece que ele tá magrelo. E eu também não gostei do Groot, não, cara. Ah, mas também isso é arte conceitual, né? Geralmente na tela muda as coisas. Não, Walter, mas aqui já é arte conceitual, meio que com... Não com visual final, mas, assim, você vai notar que o visual dos três ali, do Drax, da Gamora e do Starman, já é o... Star-Lord, já é o visual dos atores. Eu sei, cara, mas quando você via a arte conceitual do Capitão América, parecia foda, mas você viu o Chris Evans no filme, pô, tá uma merda, cara. Não, e outra, vai começar acho que daqui a 10, 15 dias a filmagem dessa merda, não é? Uma coisa assim, tá pra começar já, então isso aqui já é uma coisa bem definitiva. Já que a gente já falou da nata, né, do que importa, a gente falou dos filmes que importam e do Batman. A gente falou do Batman e Superman também, que não importa muito. A gente falou do que realmente importa e do Superman e Batman, né? Que é maior que a vida, que será maior que a vida. A gente é muito filho da puta. O que mais você gostaria de destacar que teve aí na Comic Con? Eu gostei do trailer do Wolverine. Tudo bem, trailer engana, mimimi, bababá, tá, eu sei, caralho. Eu estou falando apenas se gostei da porra do trailer. O trailer é maneiro, essa premissa de que o Wolverine, sem o fator de cura, ou com o fator de cura diminuído, ele é muito mais perigoso, é interessante. O lance dele ir pro Japão, né, baseado naquela história clássica, é legal também. E muitas japinhas gostosas, o que também é muito interessante. E achei legal. E aquilo, né, cara? Podem falar o que quiser do Wolverine, que os filmes deles foram ruins, tá? Mas Hugh Jackman é um bom ator. Ele fazendo Wolverine, eu acho ele mais fiel ao Wolverine do que o Downey Jr. é ao Tony Stark. Ele se entrega pro personagem. Você vê o Wolverine. Você pode não gostar do filme, mas você reconhece ali o Wolverine, né? Do filme do Homem de Ferro, você vê o Downey Stark brincando de armadura. Discordo. Pronto. Downey Jr. brincando de armadura. Discordo completamente do senhor, mas não vamos discutir isso agora. Downey Jr. é um fanfarrão. Eu tô falando que o Downey Jr. é um fanfarrão. Ele não interpreta, ele não faz um Tony Stark. Ele faz um Downey Jr. brincando de Tony Stark. Ele faz o Tony Stark já do Downey Jr., né? É, já o Hugh Jackman não. Ele faz um puta Wolverine. Hugh Jackman é um puta ator que faz um puta personagem. Tá. Tudo bem, o primeiro filme foi ruim e tal, concordo. Mas que o Wolverine é bom, é mais legal de ver o Wolverine no cinema, é. Eu discordo, o que eu acho que acontece é o seguinte, que o Downey Jr. virou o Tony Stark. Total, ele é o Tony Stark agora. Não, eu não vejo nos quadrinhos o Tony Stark tão galhofeiro assim. E cara, ele não é desse jeito, né, cara, nos quadrinhos ou em qualquer outro lugar, assim. Aquele é o Tony Stark do Downey Jr., você veria, que funcionou muito bem, entendeu? Léo, você veria nos quadrinhos um Tony Stark dividindo suas criações com um moleque num celeiro de fazenda? Sim. Eu vejo isso, cara, no Tony Stark. Foi uma necessidade. Quadrinhos. Eu acho que foi uma necessidade. Embora eu fique nessa posição do que você também acha, que o pessoal da mesa tá falando. É o Tony Stark do Downey Jr. Funcionou muito bem. Isso a gente não tem como negar. O Tony Stark, entendeu? É um dos maiores filhos da puta do mundo. Ele jamais ia ficar dando uma de irmão mais velho / pai de uma criança. Exato. Ele tem a melhor relação com uma criança de todos os filmes que eu já vi, cara. Ele é babaca pra caralho com o moleque. Mas é exatamente por isso que eu falei que a gente não ia discutir. Engraçado, eu concordo com o Léo e eu sei que a gente é minoria, cara. Todo mundo odiou essa relação dele com o Piá, cara. Mas enfim. Eu achei o máximo, cara. Eu também gostei, mas enfim. Eu tô muito implicante com o Downey Jr. Eu tô de saco cheio dele, tanto que eu nem vi o filme, cara. Nem porra nenhuma, cansei. porque eu vou ficar sozinho e tal. O Downey Jr. vira, é, que bom. Falou aí, tchau. Tipo, você acha que vai acontecer um momento bonito, ele foda-se você e vai embora. Pois assim. É, cara, não, eu achei isso uma saída bacana, porque você tá esperando aquela parada. Achou a filha da putice do cara bacana. Foi, cara, porque assim, você normalmente vê aquela situação, aí você fala, pronto, amoleceu o coração dele. Não, ele nem tá nem aí, foda-se o moleque, ele quer sair dali, entendeu? Meu problema com o Downer Jr., da maneira como ele interpreta o Tony Stark, é que ele deixa o Tony Stark travado nessa interpretação caricata de um cara super inteligente e super escroto. O personagem não pode evoluir e não pode ir pra nenhuma outra linha interpretativa, porque todo mundo fica esperando que a cada momento ele faça fazer uma piadinha sacana. Mas o podcast não é do Downey Jr., ele que se exploda. Vamos lá, o Inferno falou que do Wolverine vai ser. Posso fazer uma observação sobre o filme do Wolverine? Claro, meu chuchu. Cara, vocês viram Samurai de Prata? Maneiro, né, cara? Porra, cara. Eu achei o seguinte, eu vi uma imagem só a primeira vez, muito grande, falei, puta, vai ficar duro, né, cara? Muito grande, vai ficar duro, vai ficar duro. Tá bom, eu Nuco, você não sabe o que é isso, não pode falar. Então, assim, eu achei que ia ficar muito... De repente ele sabe, vai... Não, eu não sei, né? Eu não sei, mas o Dadá parece conhecer muito bem. Não, eu tô falando do movimento do personagem. Então, assim, eu achei que ia ficar muito robôzão, assim, saca? Muito parecido com o Incinerador. Incinerador? Do filme do Thor? Meu Deus! Como é que é o nome dele? Meu Deus! Destruta. O Incinerador! Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz? O Thor botava lenha dentro dele, aí o bicho começava a cuspir fogo, tá ligado? É um forno a lenha gigante que anda. É porque ele soltava fogo pelo capacete, pela cabeça, e tinha aqueles armações de ferro, né? Parece o incinerador mesmo, tá ligado? Tudo a ver. O Loki foi lá. Incinerador, desce lá, velho. Desce cacete lá. Desce lá e... Ô, Mo, como é que é o nome dele, então? Você sabe? Destruidor, cara. Então tá, obrigado. Então, eu achei que ia ficar muito parecido com o Destruidor, cara. Que ia ficar muito... Destruidor é muito mais legal. Mo, cala a boca, deixa eu falar. Na sua vez você me zoa, tá? Então, eu pensei que ia ficar muito... Ia ficar daquele jeito, cara. Mas eu achei que ficou legal até. O Samurai de Prata, cara. Eu gostei, cara. Eu achei maneiro. Eu acho que o Samurai de Prata ficou com muita cara de CG. Muita cara de CG mesmo. E eu acho que a gente vai fazer uma petição pra Marvel mudar o nome do Destruidor. Que é muito aqui aqui do Brasil, ele tem que se chamar Incinerador. Bom, mais uma pras frases do podcast, cara. Incinerador, cara. Muito bom. Muito legal que Destruidor, velho. Pô, cara, Dadato é foda, cara. Cara, se fizerem uma HQ com Vale dos Enxutos, já tem um vilão, cara. Aí temos um vilão, hein? É que coloca um forno de lenha gigante andando. E... Você imagina o Loki abrindo ele atrás, colocando lenha, entendeu? Pra ele funcionar. E com sotaque mineiro. Pô, Incinerador é um nome muito legal. Pô, puta que pariu. Precisavam criar um personagem com esse nome, cara. Mas, vamos lá. Mas, assim, cara, eu achei o CG do Samurai de Prata muito, muito CG, assim, cara. Não sei. Eu espero que no filme não pareça tanto. De repente ainda vai ser tratado, cara, né, cara? Só que você curtiu o trailer, cara. Na verdade, todos os trailers que eu ouvi do Wolverine agora, até agora, eu achei chato pra caralho. Todos, cara. Não teve nenhum que me empolgou. Eu tô até achando estranho que tão... Tô vendo mimimis por aí de que o Wolverine é um filme bom. Eu tava vendo a review do IGN, cara. O IGN falando que, assim, é o filme de herói do verão. Entendeu? É, depois daquele último, espero que eles não façam nada pior, né? Não, eu tava esperando alguma... Eu não tava esperando um filme tão ruim quanto o primeiro, mas tava esperando um filme ruim. E de repente o filme tá todo mundo dizendo não só que ele é bom, mas que ele é muito bom. Isso tá me espantando. É porque a gente vai ver um Wolverine mais humano, né, cara? Mais humanizado, acho que isso é interessante. Pra mim, ele tava humanizado demais, ele tava muito frutinha, cara. Eu quero o Wolverine puto, babaca pra caralho. Ah, mas é que tá, ele humanizado, ele vai entrar em desespero pra salvar a própria pele, né? Aí você vai ver um Wolverine que se fere, mas ao mesmo tempo mais agressivo. Ah, então, quero ver isso, cara. Mas enfim. Que mais filme tem? Tem a mistura muito louca aí dos X-Men, né? Que mostraram a fuça dos Sentinelas na Comic Con, não sei se vocês viram. E... Eu vi aquela merda. Cara, eu acho que esse filme vai ser um desastre, velho. Bryan Singer não sabe fazer filme de super-herói. Cara, mas o First Class é um filme muito bom. É um filme muito bom. Se seguir a mesma linha, cara, vai ser um puta filme. Cara, vai ser uma mistura do... E é super fiel aos quadrinhos, né, cara? Porque fode com toda a cronologia dos X-Men, né? Dos outros filmes, né? Igual nos quadrinhos, né, cara? Até nisso é fiel, né, cara? O First Class vai ser... Quer dizer, esse novo filme vai ser uma mistura do First Class com o X-Men 3. Não, nível cara, não de fala isso, confusão fala mental, isso. Confusão de personagens e uma porrada de gente na tela ao mesmo tempo. Vai ser cara, um puta puteiro do caralho mesmo. Cara, essas contradições todas de tempo, de personagens, vai ser que nem o HDR falou. É, como funciona na Marvel. Se você não se lembra, cara, não existe. Então eles vão simplesmente... Cronologia é meu subjetivo. Deus, existe o incinerador, cara. O Dadalo tava até errado assim, ó. Puta que pariu. Mas não vai ser o nosso incinerador. O nosso não, o nosso é uma lareira ambulante, né, cara? Vai ser um forno a lenha que anda, fogão a lenha ambulante. Vai ser uma Maria Fumaça, né? Incinerador à parte, o que eu imagino, que o Singer tá dizendo desde o começo, né, que ele ia consertar a cronologia. O que eu imagino, cara, que eles vão fazer alguma... Eu imagino o seguinte, por exemplo, o Xavier e o Magneto do futuro, né, que são o Picard e o Gandalf, eles são os atores porque foi como eles apareceram, mas eles não são necessariamente o Magneto e o Xavier que a gente viu nos primeiros filmes dos X-Men. O que eu imagino que ele vai fazer, e eu tô cagando a regra monstra, é fazer uma alteração monstra qualquer de tempo, que vai alterar a realidade... E entregar o fim desse filme como sendo perto do começo do primeiro X-Men. Ou seja, vai fazer uma viagem temporal e um reboot, igualzinho nos quadrinhos. É, só que esse reboot ele vai entregar numa situação parecida com a do primeiro filme, entendeu? Ele não vai rebootar, ele vai desrebootar. Caralho. Igualzinho nos quadrinhos. Igualzinho nos quadrinhos, é. Vai acontecer o seguinte, eles vão voltar no tempo, vão fuder a porra toda, vão misturar as histórias de todos os filmes anteriores e vão chegar até uma linha comum onde eles possam continuar a história mais ou menos parecido como era, mas com a possibilidade de criar coisas novas sem parecer muito esquisito. Igualzinho nos quadrinhos. Cara, isso aí foi o reboot da DC, cara. Igualzinho nos quadrinhos. Cara, você não pode negar que eles estão sendo fiéis aos quadrinhos. Pelo menos os quadrinhos dos X-Men estão sendo muito fiéis. Estão conceitualmente muito fiéis, cara. Mas não sei, cara, eu acho que vai dar uma merda. É personagem demais, cara, demais. Cara, vocês viram ter o Bishop, cara? Cara, o Bishop parece o Will I Am, Black Eyed Peas. Que poder que tem o Bishop? Eu nunca entendi, cara. Eu nunca vi uma história de onde ele funciona. Cara, o poder dele é o seguinte, ele absorve energia e depois é redirecionado. Mano, tipo, o bicho alguém é tipo dá um Cable. Tipo, Dadá, você, por exemplo, tá, acerta ele com um relâmpago. Então. Ele pode absorver esse relâmpago e atirar o relâmpago de volta. Aí entendi. Dá uma rajada de energia nele. Ele absorve essa rajada de energia e taca essa rajada de energia de volta, entendeu? Exato. Bom, todo mundo concorda que esse filme vai ser uma merda? Sim. Não, depende. Se for parecido com o First Class, vai ser um filme muito legal. Cara, Dadá, o filme vai ser igual aos quadrinhos. Então vai ser uma bosta, hein? Pronto. Vai ser uma merda, cara, eu acho que vai ser melhor que Man of Steel. Vai ser melhor que Superman Batman. Mas, cara, é só a introdução pro X-Force, só. Isso, bem lembrado, Dada. Por que não foi bem lembrado, cara. Devia ter esquecido isso. Não foi bem lembrado. Por que você não fala pra gente de X-Force, Dada? Então, surgiu um papo aí que a gente teria mais informações sobre o X-Force na Comic Con San Diego, né? Mas não... Cara, eu nem vi informação sobre isso depois. Ficaram com vergonha assim de falar do assunto. É, cara, os outros filmes acabaram ofuscando, assim. Então quase não tem informação dessa merda, assim. Tá bom, o que sabemos é o seguinte. O cara quem tá escrevendo essa porcaria é o mesmo cara que tá dirigindo o Kick-Ass 2. Ou seja, não faço a menor ideia do que esse desgraçado pode ou não pode fazer. Junto com o... Com, caralho, quem mais tá fazendo? Com o Miller? Não sei, acho que o Miller não tá envolvido não, cara. Tá, tá sim, tá, tá envolvido também. Eu acho que é o Miller que tá envolvido também no roteiro do... Caralho, do que coisa, hein? O Miller também é um arroz de festa, né, velho? Enfim. É, eu fiz um post que não foi pro ar que tem essa informação aí. Aí, o que acontece? Ele... O tal do Jeff Wadlow, ele ainda dá um migué. Ele fala: eu amo a atual formação da X-Force. Amo a formação clássica. Parte da minha abordagem. Caralho, que filha da puta. Ter muitas coisas. E foi isso que empolgou o estúdio. Acho que vai empolgar os fãs também. Aí eu te falo que tem muitas coisas erradas nessa frase dele. Primeiro, amo a formação clássica. Mentira, cara. Ninguém ama a formação clássica. Primeiro que não tem nada de clássico na X-Force. Anos 90, né? Cara, desenhada pelo Liefeld, velho. Tinha uma personagem que era tipo uma mulher gato que tinha... Que o Liefeld uma vez desenhou ela com o rabo saindo do meio da polpa da bunda, assim, entendeu? Ah, louquinho. É terrível. Tem um personagem que ele é filho do Longshot, cara. Que ele é... Chato ele está. Que é o Shatterstar, depois tem um caso amoroso com o Richter. Não, chato ele está é tipo um gladiador. É um cara todo machão, transforma ele no termino de uma bichona. É, qual é o poder dele? Ah, ele tem uma espada... Ele tem uma espada com duas lâminas, cara. Olha que foda. Porra, né? É por isso que empolgou a mim e o estúdio. Não, não empolgou ninguém, cara. Deve ter empolgado o estúdio porque falaram: meu, vai ter um monte de cara porradeiro, tem um cara com as armas gigantes sem gatilho. A gente precisa chupar mais um pouco a medula da franquia dos X-Men. E vai ter o Wolverine nesse filme, hein? Ouve o que eu tô dizendo. Ah, é bem possível, cara. É bem possível que tenha mesmo. Eu não consigo duvidar disso. Que tem o Wolverine, tem, sei lá, tem o Agente Zero... Tem esses caras, acho que vai ser mais puxado pro hoje em dia. A X-Force original é muito anos 90, cara. Os anos 90 já estão de volta, é só você ver a nova DC. Nossa, Jesus amado. Falando, você pode falar de um personagem do filme, de um personagem que tem tudo a ver com você, porque ele é preto e não tem pinto também. De quem você está falando? O Robocop, meu chuchu. Ah, tá, porra. É, me fiquei deprimido agora. Bom, vamos lá. As novas notícias sobre o filme do Robocop. Primeiro, não é mais OCP, agora é Omnicorp. Segundo, PG-13, já perdeu a graça. Terceiro, o Murphy não vai morrer. Ele simplesmente vai sofrer um acidente, um atentado, alguma coisa, e ele vai ser transformado em robô, e a mão dele vai ser uma mão normal. Aquela mão que sempre aparece, todo mundo falava, não, aquela mão ali, depois vão colocar um CG, porque a mão que segura a arma vai ser uma arma toda em computação gráfica. Não, ouvintes. Aquela porra daquela mão é de verdade e vai aparecer daquele jeito, porque falaram é pra ele ter uma pegada mais humana, pra ele poder parecer que tem um aperto de mão mais humano. Tomar no cu, cara, não tem nem pau, como é que vai tocar punheta com uma mão? Vai tomar no cu, filme de merda, esse filho da puta. Vai levar um tiro nesse cu, seu filho da puta! No copo original, pegaram um sujeito que só sobrou a cabeça e o tronco, né? Acoplaram lá as pernas e os braços robóticos, que pareciam pernas e braços robóticos de verdade. Esse aí, não. Eles vão pegar um sujeito que sofreu o tal do acidente, ele tá muito queimado, muito fodido, mas ele tá mais ou menos inteiro, vão cortar a cabeça dele fora e vão parafusar num corpo robótico. Aí eles vão voltar lá no corpo original, cortar a mão. Já tô perdido já, cara. Nossa. Assim, imagina o seguinte, o Moy, eles têm um corpo de robô. Só o corpo, certo? Eles vão lá no cara, corta a cabeça fora dele e parafusa nesse corpo. Daí, sei lá, a mão do robô tá com problema. Fala, puta, pega a mão do corpo do cara mesmo, que tá mais ou menos inteira, corta fora e parafusa aí no corpo do robô. Funcionou? Funcionou. Beleza, tá pronto o Robocop. É isso, cara. E uma das coisas mais fodas que tinha no filme do Robocop, que era crítica ferrenha ao capitalismo, à sociedade consumista, não vai ter mais. Tanto que o líder da OCP, que vai ser interpretado pelo Gary Oldman nesse filme, vai ser um cara bonzinho. Não vai ser aquele filho da puta inescrupuloso. Vai ser um cara bonzinho. Não, ele é bonzinho, assim. Não, mas vai ser um cara de bom coração. Então ele vai melhorar o mundo. Isso é errado. Justo agora que, pô, Detroit declarou falência essa semana, cara. Semana passada, né, cara? Deu por data. Poxa, é um... é um assunto tão em alta, assim, que dá pra explorar tão bem esse cunho político e até com essa influência meio cyberpunk de grandes corporações controlando tudo. Pegar todo esse plot e dar descarga nele, cara, eu acho uma idiotice, cara, sem tamanho, assim, cara. Você vê que Robocop é um filme que vai sair com aquela cara de que foi todo feito por um grupo de executivos. Porque o que tá sendo divulgado, o que vai ser esse filme, não tem nada a ver com o estilo do Padilha. É verdade, eu também acho. Ele mesmo falou que tá sendo horrível pra ele dirigir esse filme, né, cara? O Robocop, ele vai ser meio emo, porque assim, como ele não morreu, a mulher dele não foi embora. Só que vai ter aquela coisa de que ela vai olhar pra ele, ah, esse não é meu marido, ele não é humano. E ele vai ficar, ai meu Deus, eu não sou humano. Ai, mimimi, ai, como eu queimo a minha rosca cibernética, entendeu? Cara, sei lá, tô ficando triste. Eu preciso assistir a cena do assassinato original do Murphy pra ficar alegre de novo. Pessoal, configurações finais. Se eles falem, fala o que vocês quiserem, fala qualquer coisa. Vamos começar pelo inferno que tá aí quietinho. Eu acho que essa Comic Con foi fraca. A do ano passado foi bem mais interessante. Foi chatinha, né, cara? Parece que a gente fica caçando o assunto, né? É porque não teve muita coisa assim. Por exemplo, teve um painel sobre o jogo do South Park. Fizeram um painel sobre o South Park e ainda não deram a porra data do lançamento de um jogo que tá sendo desenvolvido há 10 anos. É, só falaram que tá vivo. Porra, não é melhor pra não falar nada. Ah, cara, gostei essa. Pera aí, deixa eu terminar, porra. Essa San Diego Comic Con desse ano foi fraca. O trailer do Godzilla não saiu pra web, só foi interno lá. O pessoal. A parte interessante que tem o Bryan Cranston, né? Que o Walter White de Breaking Bad. Mas o filme promete. Como já tava prometendo desde. Puta, o ano inferno. Deixa eu te interromper rapidinho. Tu falou no Walter White agora, cara. Vocês viram que ele tava no evento com uma máscara. O ator que faz o Walter White tava com uma máscara de Walter White no evento. E galera, ninguém sabia, cara. Era realmente ele que tava lá. Era, cara. O próprio, né? Ele ameaçou baixar as calças na apresentação do trailer. Muito legal, cara. Foi isso, cara. Essa Comic Con foi fraca. Em comparação com o ano passado, ela foi bem fraca. Mas eu acho que a Comic Con é um reflexo do que os produtores esperam do seu público-alvo, um público passivo. Não, nada a ver. Você pode ter uma Comic Con interessante se tiver grandes lançamentos, se tiver coisas que chamem a atenção da galera. Se, por exemplo, o filme do Super fosse lançado no final do ano, então ia ter trailers da Comic Con, ia ser o maior frisson pra galera, né? Só que esse ano não teve, simplesmente não foi fraco de lançamentos. Acho que tá tendo uma entre-safra justamente preparando para os próximos filmes de 2014, 2015, que aí sim, aí a coisa vai bombar. Agora, esse ano foi de entre safra. Tá com cara de ressaca, né? É, um pouco de ressaca. Não é aquilo, né? Você tem o pico e o vale. Esse ano foi de vale. Mas ano que vem, 2015, vai ser de pico. Concordo. Dadá? Ano que vem, eu sou o último. Deixa por último. Tô tentando fazer um negócio aqui. Ele tá tentando ler a matéria sobre a Comic Con pra ter o que falar. É. Vai lá, Eunuco. Você. Um filme que vai ser lançado que nós não falamos e Kick-Ass 2. Parece que o filme vai ser interessante. Não vai ser uma grande obra sobre quadrinhos. Também é um filme do Miller, um filme caça-níqueis, só vai chamar mais atenção pelo fato de que tem o Jim Carrey, que implorou pra fazer parte do filme, e a Chloe Moretz, que tá ficando cocotinha esperando ela chegar aos 18. Ela tá ficando gostosa, né, cara? Eu acho que ela vai ser a sucessora da Scarlett Johansson, sabe? Na boa. Eu acho que ela vai ser a nova Scarlett. Nossa, eu não sou o único pra pensar isso. Isso dá uma cadeia. Cadê a polícia federal, porra? Não, pô, eu não tô falando que ela é, tô falando que ela tá ficando. Nós não ela não é nenhuma criancinha, agora, porra. Ela tem 16 anos, né? Peraí, porra. É, né, também, cara? Mas deixa de ser pau no cu também, mo, porra. Por isso tu não come ninguém, fica cheio de dedo, o outro vai e come. Mas, ô, Mo, você tem algum problema com as meninas de 16 anos? Ele tem problema com meninas, isso que não interessa a idade. Mas agora o Super vai fazer as configurações finais dele. Por que a Mary Jane saiu do filme do Homem-Aranha 2? Ela é gorda. Ela é feia, baranga. Ela é gorda. Não, sério, por que? Tiraram ela por quê, cara? Porque ela disse que só tinha 4 cenas no filme e que a personagem dela é muito importante e tinha outros personagens que seriam mais relevantes. Então decidiram que a Mary Jane ia aparecer só numa terceira parte do filme. E a ideia de que se a Mary Jane estivesse nesse filme, ela já poderia ser um interesse amoroso pro Peter Parker logo após a morte da Gwen Stacy, ia meio que diminuir os sentimentos que ele tinha pela personagem. Foi a explicação que a garota deu, mas não sei se é verdade. Uma explicação plausível, né? Porque ia pegar mal o Parker já ficar interessado na Mary Jane logo após a morte da Gwen, né? Então mata a Gwen no 2 e ele se interessa pela Mary Jane no 3. Acho que é mais... É melhor dividido. Seria igual aos quadrinhos, né? Nos quadrinhos demorou bastante até ele se interessar pela Mary Jane depois da morte da Gwen. É, eu achei muito apressado mesmo colocar a Mary Jane nesse filme. Ah, o que vocês acharam do visual do Electro? Ficou legal, hein, cara? Eu gostei, foi uma merda. Cara, nada desse filme me apetece, cara. Eu gostei do uniforme do Homem-Aranha ser um uniforme clássico dos quadrinhos. Outra merda. Olha o uniforme dele e lembra de quem tá lá dentro. Aí, porra, uma merda. Você preferia o outro lá, Inferno? Concordo com o Inferno, cara. Cara, uma merda mesmo. Cara, eu preferia depois que não tivesse, cara. Sério? Eu preferia que não tivesse, só isso. Tu viu o que o Andrew Garfield falou, cara? Que o... Não, do Homem-Aranha gay? Que esse novo esse Homem-Aranha, ele representa o nerd que na época da década de 60, ser nerd era ser excluído. Hoje o excluído é o gay. Então seria interessante você ter uma associação do Peter Parker com o universo gay. Até minha avó sabe que esse cara é bicho. É. Viagem. Sim, porque sabe, cara? Isso, cara. Esse é o seu herói, Mo. Esse é o seu herói. Meu herói ficou lá em 2002 lá, cara. Eu ignoro. 2004 lá, parando o trem, se ferrando pra parar o trem. Fiquei lá, Homem-Aranha. Por que você tá chorando e faz suas configurações finais? Quero que se foda a New York Comic Con, não tô nem aí, caguei. Só tô gravando essa merda. Eu tô louco pra dormir, que se dane essa merda. Dadá, você, já estourou seu tempo. Não, eu ia fazer um negócio aqui, mas o computador não tá ajudando, então eu não tenho nada pra falar, não. Mas é um filho da puta, né? Bom, eu não tenho nada pra falar também. Olha só que filho da puta. O que tinha pra falar, já falei, o óbvio, né, de todos esses filmes aí, o melhor vai ser o do Guardiões da Galáxia, óbvio, né, não tem a menor dúvida, seguida de Vingadores, depois de Robocop, de Homem-Aranha, de Kick-Ass, e aí? Lá vem. Capitão América 2, Thor 2, ainda tem um filme do Batman depois, né? E aí, o que importa é que todos os filmes, o pior de todos eles será melhor que Batman e Super-Homem. Exatamente, isso é óbvio, todos sabemos disso, então não tem mais o que discutir. Então chega, acabou o podcast. Nos oferecimentos de Submarino, que Submarino é a maior loja virtual da internet. Muito bom, senhor Dadá. É isso. Um abraço, gente, pro meu amigo Leonardo, lá da Zona Oeste de São Paulo. Sei lá, Zona Oeste, Léo? Zona Leste. Milton Neves, que papo é esse que você tirou a Renata Fã da sarjeta, Milton Neves? Ah, papo bonito, peguei a Renata Fã, coloquei no meu colo. Mas ela tava no prostíbulo, Milton? Vou falar com quem que ela tava, melhor não falar, tava lá em Muzambinho. Peguei ela, coloquei no meu, bem do meu carro, fiz o teste do estofado com ela. Até semana que vem, minha filha. Tá, gente, tá, tchau, Deus. Bom, ok, obrigado. Tá? Parei de gravar, tá bom? Tinha laranja, morango e banana. E na maçã, eu quero ir na Savassi. Na onde? Savassi. Savassi é o Moema de lá, é a Lapa de lá, entendeu? Legal. Rola umas piranhas lá? Agora eu tô solteiro, cara. Quero saber onde eu vou encher o pinto, bicho. Mas, Léo, cara, pega lá dentro, porra. Pega e arrasta. Cara, usa o famoso efeito Big Bang Theory. Eu sou do bairro dos enxutos. Tem sempre uma gótica gorda pra dar um mole, Léo. Exatamente, exceto o Mo não consegue. Ah, cara, eu vou na gótica gorda mesmo, por mim. Ah, claro. Quem é cheio de dedo que nem o Mo, não come ninguém, cara. Que é aquilo, quem escolhe muito não tá com fome. Cara, eu deixei de ter critério há muito tempo, assim. Eu nunca tive critérios. Meu negócio, o que é importante pra mim é know-how, entendeu? É aprendizado, é saber o que tá falando. Cara, tá, eu sou preto, eu sou pobre, eu sou feio. Se chegar uma mulher que esteja doida ou disposta o suficiente pra abrir as pernas pra mim, eu tenho que falar graças a Deus. É, não, eu sou um cara bem apessoado, eu sou um rapaz belo, isso aí eu não tenho o maior problema. Mas... Não, não fedendo, tá bom. Não, cara, tem que... Assim... Se faltar algum mínimo. Se bem que eu sempre tive a sorte de namorar com mulher bonita. É, quem teve azar foi elas, né? Exatamente, eu falei que eu sempre tive a sorte, não falei de outras pessoas. De repente tô pagando penitência, não sei. Mas assim, se for uma mina meia sola, assim, mas fuder muito bem, pra mim tá ótimo, entendeu? Só não, o mínimo tem que cheirar bem, né? Não fedendo, tá bom. Eu prefiro isso do que a mina que é gatinha, mas fode mal. É, fica naquele franguinho assado lá com cara de vai doer. Pior é que eu achei de nome dela, não faço isso, não gosto disso, não gosto daquilo. Tu não gosta de porra nenhuma, meu filho. Cara, o negócio é o seguinte, se a mulher não fizer buquete, eu vou embora. Já começa aí. Cara, é pré-rec. Ele já tem pré-requisitos. Não, é inadmissível não, como é não fazer buquete, velho. Eu tenho 34 anos nas costas, cara. Eu não vou encontrar... Mesmo que eu encontre uma menininha de 18, eu ainda posso ter um pouco mais de paciência, mas se aparecer... Caraca, eu fico imaginando o Léo lá. Na minha... chegar pra Deus, até, me dá uma chupada, não gosto, então se veste. É desse nível. Minha filha, vem cá. Olha isso aqui, minha filha. Ah, se fuder. Não, é inadmissível, Nuco. Não, foda sem boquete não existe, cara. Filha, você conhece Lollipop? Aquele que mergulha no açucarzinho? É, você gosta? Não? Então vai embora. Fala, minha filha, ó. Feche os olhos, abre a boca e diga... Ah, que tipo de criança você que nunca chupou um pirulito? Lá. Feia da fruta é a feia mais cara.